Polo 804, chame agora Centro Recife, 1251, não tem 3325, por favor. 7 com fins, 360, DPU 16, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 120 acima 8, aciona 5165. Autorizado, com 360, apertura 10, decola da pista 17, 10 com curva pela direita, da El, Leda Bridge, 20, 8, 5, 1, 7, 1, 8, 9. American 9980, we're established. Roger, complete ALS, final approach, runway 10, contact Meltdown, 118, this mountain. 18-6, American 980, thank you. Autorizado 190 Aracaju, decola pista 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 10-8, acena 5173. Autorizado Salvador Aracaju, 190 da 10, esquerda, Puca, Jamo, 128, 5173, o 325 na base. Correto, foi 5-4. Depois. Hotel 070, bom dia. Confirmando a matrícula. Coronel 030, Recife 41030. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Fuga, direção Caju, após direto. Controle 120.8, aciona 5164. Planejamento correto, reporta puxa. Voo na 715 Brasília, 360, VP Zulu no 7. Decola pista no 0, curva direita, sai da Arbor, eleva. Controle 120.8, aciona 5161. Autorizado, inspeccionar, contato com o 903. Ground American 980, we are clear of the runway. American 980, approved taxi by Alpha Juliet, gate 11. Okay, Alpha Juliet, gate 11, American 980. Número 2 no setor, aguarda, 3517. Salvador, voo 1897, para pushback e planamento no Rio 36. Aeronave chamou, para o push. Voo 1897 para pushback e planamento no Rio 36. Voo 1897, autorizado, pushback e planamento no Rio 36. Partarei para o DAC, voo 1897. American 980, report before taxi Juliet. Okay, we'll call you before we get to Juliet, American 980. Taxi a Indy, ponte espera da 10 torre 1862, Indy, aqui legal, 3517, autorizado, puxa a porta. Autorizado, puxa o planamento, 3517. Maintain position, McNanny Zero. I will stop you. Vou no sétimo quinto para o seguimento no portão, vou no zero. No cinco, autorizado, puxa, porta. Dado com o pet, vai reportar o táxi, vou no sétimo. Salve, Salvador, vou no 897 para o táxi, com 0501, Delta 900. O 1897 segue o Airbus no push, através 04, Índia, ponte para dono 02862, Quiringal 9021. A gente vai seguir a aeronave da TAM, fazendo push 10, no ponto de espera, 1281, vou no 897. Salvador, bom dia, voo 9030, decolou, se escuta. Voo 9030, contato radar, a decolagem, suba para o nível 490, sai da Fuca, transição Caju. Fuca, Caju, 490, sobe, voo 9030. Mike Chaliang, prossiga. Confirma, Charlie Yankee. Confirma, está retornando para Salvador. Gente, Mike Charlie Yankee, prossiga pelo setor norte de Salvador, a prova da rotatória, altímetro 1021, uniforme visual, qual era? Dan 3517 para táxi 76 a bordo 420 com fim. Autorizado táxi Índia, ponte para Dona 02862, que legal 021, Dan 3517. Índia, ponto de espera, torre 118-6, Dan 3517. Charlie Hotel, confirma o impacto, se encontra. Charlie Hotel, só um minuto, corre. Solo Salvador, voo no 7, com instruções para o nosso bairro, com 121 a bordo, autonomia de 3. Foi no 705, taxi a 41 no Índia, ponte para dar no 02862, que legal no 021. Taxi 41 no Índia, ponte de espera 102 de Mauro, meio de novo no 7. 130, chame agora Centro Recife 2085, alterne 1245. 2085, 1245, 4975. Funcionador, por favor. 100, Teixeira de Freitas, decola a pista 7 com a direita. Olha, Coral, controle 1-2-0-2-8, aciona 5-1-7. Controle, bom dia, outra... 3597. 3597, contato radar na decolagem, superlívio 380, sai da Arbor 380. Arbor Elefa 380, tá 3597. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Fox Lima, por si. Alô, 355, não, 446 a bordo, 330 de autonomia, alternando a receita, qual que é o destaque? 554, tá que você bate 1 no índio, ponte espera da 0-2-8-6-12, que me dá no 021. Autorizado pátio, índia alfa, ponte espera da 0-2-8-6. Com 1024, aqui em Alfonso Lima, contato radar 17 milhas, norte de Salvador. Condições visuais, altimetro 1021. Consiga a rotatória e forma visual 40. Sandro 5-7 da presente voar Arbor. 5-7 autorizado Arbor. Direto então. Ligou no 897, decolou na sexta, passando a saída da El Leda Bridge. Volo 897, passada na decolagem, suba para o nível 360, é perfil da El Leda Bridge. 360, voo no 897. Sete Mike Charlie Yankee, chame duas noites, pessoal, mesmo a ponto. Controle Salvador, bom dia, decola gol no 715 na Arbor. Diagonal. 715, contato radar na decolagem, suba para nível 360, mantém perfil Arbor 340. 360 Arbor, agora no 715. 435 no 7, chame agora, centro Recife, e no 288 até 266. 1288, 1266, tenha um bom dia. Bom dia, Trip 5594, contato radar na decolagem, suba para o nível 190, sai da Pulca, transição casa. 7190, Pulca, Jamo, Trip 5594, eu poderia, por gentileza, autorizar presente nível 150 e direto com o senhor. Aguarde. Guardando, obrigado.